Os papiros têm origem no Egito Antigo, por volta de 3000 a.C. Eram feitos a partir da planta Cyperus papyrus, comum nas margens do Nilo. Essa planta não servia apenas para escrita, dela também se faziam cestas, sandálias e até barcos. Planta de papiro utilizada na fabricação de diversos itens no Egito Antigo. A produção das folhas de papiro envolvia cortar as hastes em tiras finas, que eram sobrepostas em camadas horizontais e verticais. Após serem prensadas e secas, formavam uma superfície ideal para escrita. Esse método permitiu a criação de documentos duradouros, muitos dos quais sobreviveram até hoje. O estudo dos papiros, conhecido como papirologia, é fundamental para compreender textos antigos. Pesquisadores analisam manuscritos para desvendar aspectos culturais e históricos das civilizações que os produziram. Esses documentos oferecem insights valiosos sobre a vida cotidiana, religião e administração de épocas passadas. Preservar papiros é um desafio devido à sua fragilidade. Técnicas modernas incluem o uso de luz ultravioleta para revelar textos ocultos e métodos de conservação que evitam a degradação do material. A digitalização também desempenha um papel crucial, permitindo o acesso e estudo sem manuseio físico, preservando os originais para futuras gerações. Especialistas aplicando técnicas de preservação em papiros antigos. Decifrar o conteúdo dos papiros requer conhecimento em linguística e arqueologia. Pesquisadores comparam idiomas antigos com línguas conhecidas, estudam gramática e sintaxe e utilizam tecnologias avançadas, como tomografia de contraste de fase por raio-x, para ler textos sem desenrolar os manuscritos, evitando danos aos artefatos históricos. Estudar os papiros é mergulhar na essência da história antiga, desvendando segredos de civilizações fascinantes. Esses manuscritos são muito mais do que simples registros. São testemunhas vivas de uma era, conectando-nos com as raízes do conhecimento humano e da evolução cultural. Que essa jornada continue a inspirar pesquisadores e entusiastas em busca de respostas sobre nosso passado. A arqueologia e a história nos ensinam que cada fragmento, por menor que seja, carrega uma narrativa grandiosa. Afinal, somos todos contadores e ouvintes das histórias que moldaram nosso mundo. Quer saber mais sobre arqueologia e história? Siga o blog O Mundo e Suas Histórias e fique por dentro de tudo. Acompanhe nossas publicações e descubra o fascinante universo das civilizações antigas.